Vou fazer as vezes de apresentador, já que o apresentador não veio. Eu vou ver se eu sei imitar ele ainda. Já soube um dia, mas tô meio enferrujado nessas Às paradas. vezes é bom. Ah! Deixa eu estar gravando essa porra aqui, Deixa eu ver. que senão eu vou ficar Quer que grave triste. aqui, Pivoto? Por favor, cara. Calma aí, calma aí, Por calma aí. favor. Calma aí. Porra, nada, Quer que eu nunca. grave aqui, Pivoto? Não, você não vai gravar Como mesmo? sempre, estou fazendo um backup aqui sem ninguém Aí, pedir. caralho, cara. Esse Já podcast mais teve gravado no Brasil, cara. um programa que o Eric que salvou, cara. Teve um reset match que a gente perdeu, não teve, Pivoto? Qual Teve, foi? o primeiro que gravou esse ano, né? O chave de Pô, perde figurinha. figurinha, não foi? Ah, Perdeu, caralho, perdeu pô, tudo. podcast foi irado. Foi, a gente perdeu. Caralho, que merda. Tá bom, e ninguém nunca vai ouvir. Ah, do Melhor podcast. Eu ouvi você, bode, loop, Daigo, e acabou. É, gastou, se fudeu. Entramos, rimos, tivemos É, pô, falamos de biscoito recheado, foi legal. Deu lag aqui, caralho, multiplayer de merda da porra do jogo aqui do Street Fighter. E nessa semana estamos aqui reunidos para falar sobre toda a inutilidade e futilidade dos modos campanha e multiplayer, onde não tem que ter. Você tem que rir da própria piada pra aparecer o ninja inimigo, entendeu? É? E comenta, você tem que fazer a piada, rir da piada e comentar a própria piada. E comentar a própria piada. Pra quem não sabe, todo mundo mole, eu sou o ninja inimigo e nessa semana tem aqui com a gente o Senhor da Eternidade. A minha vida é uma campanha de single player que não serve pra nada. Pô, cara, que bonito caralho. Isso, cara. Parabéns, cara. Foi depressivo, cara, né? Foi chorar. Foi, cara, caralho. Mas é tipo ultra romantismo, sacou? É? Meio Augusto dos Anjos, total, a parada? Total. Tu vai morrer de total. Tuberculose? Pô, cara, tosse aí, é tipo... tosse aí, tomei no programa. O Daigo! É. Vocês estão ouvindo agora um PH muito melhor do que o PH original. Não é difícil, né, cara? Ai, cara. Ai, ai! O bode! Cara, Activision, pra que multiplayer? Pra que Call of Duty, gente? Pra quê? Pra quê, né? E pela primeira vez aqui conosco, nosso amigo Guiliano Lopes. Aê, bom tá aqui. É, foda-se multiplayer, né? Foda-se. Foda-se, né, cara? É, exatamente. Foda-se, foda-se tudo. E nessa semana vamos comentar como. Por que os multiplayers existem onde não tem que existir? Por que tem modo campanha no Call of Duty se o que todo mundo quer é dar tiro nos outros? Por quê? Por quê? Por quê, Dalek? Tudo isso e muito mais depois do matchmaking. Matchmaking! Matchmaking! What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Se liga no baixo frente soco, hoje mais do que nunca eu tenho que correr, vai ser muito rápido. Feliz aniversário pro Ranha, feliz aniversário pro Bode, feliz aniversário pro Solid, até rimou essa porra. Primeiro e-mail, Ulisses Peralta, para seus lindos aqui que vos escreve, o Peralta. Primeiro, meus parabéns, vocês voltaram a ser semanais, porra. Sobre o último podcast, eu quero dizer que não olhem Metascore. Eu não gosto disso, não acho que um jogo deva ser ter uma nota média de público ou de críticos de jogos. Acho que isso vai de cada um. Claro, existem exceções que são muito horríveis e mal feitas e ninguém consegue gostar, mas isso não pende para o lado contrário. Por exemplo, The Last of Us para mim foi uma das melhores experiências fictícias que eu já vivi, mas pode ter outro que apenas encare como mais um jogo, e isso vale para muitos outros jogos. Tudo vai depender do que a pessoa que está jogando e da habilidade de absorver e se colocar no contexto daquela história. Acho que, se você tá em dúvida de comprar ou não o jogo, vale muito mais a pena você perguntar para aqueles seus amigos que já jogaram e dividem com você aquela experiência que eles viveram. Você poderá entender melhor isso do que vendo um review de um cara desconhecido. O que eu gosto de fazer quando estou em dúvida sobre um jogo é isso, perguntar para os meus amigos. Mas em outros casos, também pergunto para as pessoas do melhor lugar da internet. Grupo de Facebook do BaixoFrentesoco.com. É isso, desculpe-me pelo e-mail grande, longo, gigante, grosso e forte abraço a todos vocês, PS2 pontos. Faltam só 8 episódios. Não sei pra quê. Devenerson Licantropo Filantropo, eu acho que é ele, se não me engano. Fala, seus funkeiros malditos do inferno! Aqui quem vos escreve é o DVD, amigo do Sr. B, que de vez em quando fala com o Ilapso pelo Skype. Veio por este e-mail em primeiro, meu primeiro para o Baixo Frito Soco, dizer que eu também sou o Licantropo Filantropo, e este e-mail é a cereja do bolo para comemorar o fim da minha maratona de comentários. Sim, consegui completar e comentar todos os episódios! Foi uma longa jornada, ouvi mais de uma vez todos os episódios para poder comentá-los. Peço desculpas por alguma coisa confusa que eu possa ter saído depois do episódio 100, porque eu passei a jogar os podcasts para o celular e escrevia todos os comentários do trabalho em um bloco de notas para Android. Então, várias vezes, o corretor cagava o pai, quer dizer, o pau. Mas enfim, quero agradecer a vocês pelas horas gastas, pelo sono mal dormido e o jogo mal jogado enquanto gravavam cada episódio. Fui uma viúva de tal podcast semanal de Games, mas vocês não apenas tomaram lugar, como atingiram uma escala muito mais elevada. Vocês ouvem e leem isso o tempo todo, mas direi mesmo assim, nenhum podcast que eu vi na vida chega ao grau de brodagem de vocês. Obrigado, cara. Já é normal ter aquela impressão de estar entre amigos enquanto se ouve o podcast, mas com vocês, isso é muito mais acentuado. A forma que vocês têm a nós ouvintes como amigos desconhecidos, de não haver nenhuma barreira, nem mesmo um rótulo entre vocês e nós, porque da forma como se comportam, nem existe vocês e nós, mas apenas um bando de retardado filho da puta, hashtag xingue seu amigo, que gosta de jogos de diversão. Por tudo isso, lhes agradeço e Digimigo Lápis, mais Splinter Devs, mais Brasil do Senhor da Eternidade, Daigo, que é quase da minha idade, vão todos se foderem, grandão, meus queridos, abraços, um abraço pra você, cara, tem que ganhar um prêmio, vamos chamar você pra gravar aqui com a gente, cara, qualquer dia desse, porra, campeão, comentou em tudo. Por fim, o nosso aniversariante, Dr. Rania, prezado Senhor Ilapso, peço por gentileza divulgar na leitura de e-mails que eu, Leonardo, hashtag, não, aspas, Rania, estou buscando amiguinhos para jogar GTA V online para PC comigo, criei uma crew pra botar a galera do BFS que quiser jogar junto, meu nick no Rockstar Social Club é Rania, com dois N e Y, né, HANNYASNK. Muito grato a todos vocês, muito grato a todos, pau no cu de geral, é isso aí, bora foda-se, xingue seu amigo, enviem seus e-mails pro e-mail que vocês já sabem qual é, Twitter, Facebook, foda-se, até semana que vem. Sapinho! Diversão na vez! Meus amigos, bate na mesa. Ah, ele bate na mesa. É genial. Caralho, é genial. E nunca tem porque eu corto agora. Boa, boa, moleque. É isso mesmo. Já desde a última geração de videogames, em que nós tivemos o PlayStation 3, o Xbox 360 e o Wii, a gente já teve essa geração nascendo com o multiplayer sendo uma possibilidade, uma realidade nos consoles. Já que antes a gente tinha o Dreamcast com o modemzinho lá dele, humilde, etc. Mas ainda não era uma coisa tão difundida quanto passou a ser nessa última geração. E também com essa última geração, né, já que você tinha conexão à internet perpétua nos videogames, ou para a maioria das pessoas, a gente passou a ter uma sequência de jogos que vinham, por exemplo, incompletos. Vide aí até hoje o último Assassin's Creed que saiu e depois todo mundo baixou uma atualização do tamanho do jogo, que o jogo 80 veio... 80 GB no HD. 80. Uma tela de uma bosta. E nós também passamos a ter a possibilidade infinita de multiplayer. Multiplayer passou a ser uma coisa que antes era muito comum em PC, o cara fazia a lan housezinha dele, o servidorzinho dele em algum site da faculdade, etc. E isso foi trazido para a realidade dos consoles. Só que, assim como o lixo veio na forma dos jogos vendidos incompletos, esse lixo, por assim dizer, começou a aparecer também pra gente na forma de uma série de jogos que são completamente single player e passaram a ter um modo multiplayer ali porque sim, e jogos que são essencialmente multiplayer, como os Battlefields e Call of Duty, etc, e passaram a ter modos campanha porque foda-se também, coisa que ninguém usa. Doutor Quiliano, o senhor que está estreando aqui no nosso glorioso Baixo Frente Soco. Essa é a sua primeira noite do Clube da Luta, então o senhor tem que lutar. E tem que falar sobre o Clube da Luta, mas só conosco. Fale um pouco da sua opinião acerca... sobre o Clube da Luta. da sua opinião acerca dessa meteção goela abaixo de multiplayer, por exemplo, onde não tem que ter. Então, muitas vezes, esse público merece esses multiplayers de merda. Eu vou levantar aqui uma coisa que eu escuto pra caramba, porque eu gosto bastante de jogo de festa, né? Eu recebo muita gente aqui localmente, festa, então... Party. Ah, por exemplo, a Towerfall. Towerfall é um puta jogo bom de festa, cara. Você chega aqui e tem um cara, local... Você falar, tipo, Dance Dance Revolution, essas merdas. Towerfall foi o jogo aqui em casa no dia do 7-1. Mas você me surpreendeu positivamente com Towerfall. Não, o Towerfall é extremamente 10 de 10. Eu joguei Towerfall no Oia, cara. Antes de todo mundo aí. Nossa. Só que a pegada... A pegada é a seguinte. E eu gosto muito de Mario Party, entendeu? Eu joguei Mario Party no Wii, joguei Mario Party no 3DS, que por incrível que pareça é muito bom. E eu fico muito de saco cheio das pessoas reclamando por que não tem modo online no Mario Party. Vocês estão malucos, sabe? O que que essa galera tem na cabeça, sabe? É um jogo de festa. O lag é matar o jogo, né? Pois é uma ideia que não faz sentido. Então, muitas vezes, o cara coloca o multiplayer online porque tem um público chato pedindo, e isso, querendo ou não, é diferencial pra venda. Por exemplo, o multiplayer online que eu acho que mais contrastou até hoje é o Spec Ops The Line. Quantos dos senhores aí jogaram essa maravilha? Pois é, cara, ele é um jogo totalmente focado em história. Ele é um jogo que a história dele te deixa tão desgastado que você vai jogar Rayman depois, sabe? Você não quer jogar nada que tem armas. E ele tem uma... Peraí, Spec Ops The Line é aquele que tem o Kevin Spacey? Não. É o aperto que é para pagar respeito. Esse House of Cards. não, esse é algum Call of Duty genérico aí. Modern Warfare. Spec Ops The Line é um third person shooter que eu recomendo todo mundo jogar logo depois de ter jogado qualquer Call of Duty. O Spec Ops The Line é um jogo que foi muito controverso na época. Pra comparar. Foi muito controverso na época, né? Então, muito se comentou que ele tinha um modo campanha muito denso e muito bem produzido, e ele tinha um multiplayer lá, meio que porque foda-se. Por quê? Porque, tipo, faltou 4 semanas pra terminar o desenvolvimento, a gente ainda não tinha prensado os jogos, a gente fez esse modo multiplayer, né? Eu gosto de ser otimista e pensar que eles colocaram esse multiplayer pra poder vender pra galera que precisa jogar esse tipo de jogo. Pra vender pros codeiros, né? Pros codeiros e pros... Pros caras que acham que um dia vão ser profissionais. Mas, por exemplo, no Assassin's Creed, eles enfiam aquele multiplayer que é totalmente sem graça e nojento e horrível. Assassin's Creed? É. Tá falando sério? Sério. É, pior que ele tá. O multiplayer... Você tá descrevendo o jogo inteiro, né? Como desnecessário. Isso é verdade. Mais ou menos. Mas o multiplayer daquele jogo é um tapa na sua cara. É te lembrar que você não deveria estar jogando aquilo o tempo inteiro com loading. Sabe? É muito ruim. Muito, muito ruim. E a nossa querida Ubisoft, ela enche de conquistas que só saem através do multiplayer. Ou besteirinha. Você só vai ter a roupa da Altair se você jogar multiplayer por 12 horas sem tirar de dentro. Sabe? Um bando de coisas assim, cara. Então pra pegar platinador, né? É. E aí eu te pergunto... Pegar mamutes, melhor dizendo. Mamute. Aí você vai falar, nossa, aumenta o tempo de gameplay. Porra, mas vai tomar no cu, é uma experiência horrível. Que tipo de gameplay é esse que essa empresa quer? Pelo amor de Deus. É tipo, vamos fazer uma parte merda do nosso jogo, vamos forçar você a jogar ainda. Complexionista. Senta no meu pau. Na semana passada, no nosso último programa, eu até acabei cortando isso na edição, o Pyron levantou essa bola dos multiplayers inúteis. Só que o Pyron é um viado e não veio, então vai ser zoado, porque não veio continuar falando. E ele levantou justamente essa bola de... A gente falava na semana passada sobre o Metacritic e sobre como essas porras de Metascore, etc, estão hoje em dia influenciando o desenvolvimento de jogos, porque você paga royalty ou deixa de pagar pra desenvolvedora com base em Metacritic, etc, né? Então, ele levantou essa bola justamente pra falar de como, por exemplo, às vezes algum jogo tem ou deixa de ter uma campanha ou um multiplayer sendo um jogo direcionado pra outra coisa, né? Porque senão a galera reclama, tipo, ai, não tem um multiplayer, né? Coisas nesse sentido. Então, tem esse lado também de até que ponto o jogador, o público, gamer, não influencia na colocação desses modos nos jogos. Tá dizendo que a culpa é minha, então. Em parte é sua. Eu já sabia. A culpa é sempre sua, na verdade, né? Cala a boca e aceita. Mas, de fato, tem determinados jogos em que, eu lembro, por exemplo, quando a gente, há 2 semanas, trouxe o pessoal da Chimeric Labs aqui pra falar do... jogo deles. Qual é o nome do jogo mesmo? Satellite Rush. Do Satellite Rush. É porque eu tô com o Racket Boy agora na cabeça. Ah, não, o Racket Boy é outro. Desculpa. Agora é o novo. Ah, é o novo. Ah, o Satellite passou. Né? Foi uma boa de verão. Modinha, é, eu sou modinha. Lápis Modinha. É, a minha tá boa, Lápis Modinha. E uma pergunta que a gente fez logo pro pessoal foi: e o online dessa porra? Vai ter ou não vai ter? Quando o Satellite Rush, que é um jogo, né, um top-down shooter, ele é perfeitamente um jogo que, sei lá, 10 anos, passaria como sendo um jogo single player. Ele é single player, acabou e, tipo, ninguém tá reclamando disso. Calma, Lápis, eu quero que você tenha muita calma nessa hora. Eu tô calmo. Porque eu achei que quando a gente estivesse fazendo um podcast sobre multiplayer inútil e essas porras assim, eu achei que a gente tava falando de multiplayer, tipo, competitivo. Quando a gente fala de uma situação de cooperação, eu acho que muda completamente a figura. Não, eu também acho. Acho que 99% dos jogos single player poderiam ter um modo co-op que seria do caralho. Também acho, mas o que eu tô falando é o seguinte, é como a gente já encurtiu essa ideia do multiplayer na nossa cabeça e não sai, né? E hoje em dia, esse multiplayer acaba sendo... Mas nesse caso aí é desde criança, que aí a gente jogava no sofá e é isso. É porque hoje esse multiplayer é um multiplayer online, não é mais local, que nem era, e justamente por ele ser online, né, ele não precisa ser mais duas pessoas jogando, podem ser 700 pessoas. Agora você imagina um co-op de 16 cabeças num Call of Duty da vida. Tudo bem que o Counter-Strike tem, mas caralho. Ia ser do caralho, né? Mas haja bunda e haja banda, né? Pra aguentar esse tipo de coisa. Não tem como fazer, mas ia ser do caralho. Então, a solução fácil que os caras colocam é ser, sei lá, Arena. Porra, aquele God of War Ascension tem um modo online. Caralho, eu vi um vídeo dessa porra hoje, me deu câncer no cu. Eu vi que tinha uma opção online que eu nunca cliquei na minha vida. Eu não sei como é que é o jogo, não faço ideia de como seja. Mas não quero ser, sei lá, um torneio de Dragon Ball da vida, entendeu? Né? Então, ele falava justamente disso, de como a gente também já, né, admite que a culpa agora é sua, você que financia essa merda, entendeu? De não, ficar cara, perguntando. Mas aí você pode dizer sobre todos os problemas da indústria. Pode, não pode. É sempre hoje... o ciclo e o cliente também sempre tem culpa. Hoje o problema é esse, hoje é o problema é online. Ou o feedback muito certo, não sei. Não sei também, né? E aí, Daigo, dê-nos a sua... Ilumine-nos acerca de sua opinião nessa questão tão derradeira. Bom, eu já começo mal porque multiplayer hoje em dia quase tudo é shooter ou MOBA e eu não jogo nenhum dos dois. Ao mesmo tempo que eu acharia interessante se MOBA tivesse um modo, digamos assim, single player, até mas também tem que jogar tudo que jogo. Todos têm, né? É um contrafeito com a ideia, não? Mas tem. É, viola. Sabe que tem. Viola a parada. É porque as histórias são interessantes, os bonequinhos têm história própria, seria legal ver isso, mas você não consegue porque você está ocupado batendo em pessoas. Não, mas não tem como fazer ficar divertido, confia. Cara, a Valve botou um modo tutorial no Dota, é a pior coisa do mundo. Eu joguei. Não é porque ele está te ensinando, não, é porque a dinâmica do jogo depende de 9 pessoas te xingando no chat. Se não tiver isso, não tem graça o que está acontecendo na tela, cara. Não tem como. Móvel é um gênero que precisa do caos. Precisa de pessoas o tempo inteiro participando. A dinâmica do MOBA, você quer, é que nem jogar Age of Empires no começo. Você tem dois aldeões e a porra de uma fazenda. Não tem graça. Pois é. Mas Age of Empires é um jogo que funciona das duas formas. Você tem o offline dele, é um The Sims. É um SimCity, sei lá. É o SimCity maneiro da vida. Que você constrói armas pra destruir os outros no futuro. É que o online é que tem graça. Mas eu, por exemplo, nunca joguei Age of Empires online. Joguei no máximo local. Tá ligado do que eu acho que é o multiplayer online mais bem feito de todos os tempos? Eu acho que é Dark Souls. Dark Souls. Sem zoeira. Foi o que você falou? Eu acho que ele poderia ter ido pro lado mais covarde, entendeu? Ele poderia ter campanha, copy, blá blá, fazer uma alianinha e tal. Não, cara, mas ele pegou a parada do multiplayer, deu uma reinventada e colocou meio universo paralelo. É aquela assim, parada, né, que tem no Bloodborne também, né? Que é o cara te invadir ou coisa do tipo. Cara, o Hidetaka Miyazaki, ele era o cara pra ser hypado hoje em dia. E não, sei lá, o Kojima, que é um bosta. Não faz nada. Não faz nada de diferente. Palavra gratuita. Água gratuita, coitado do Kojima. Coitado do Kojima. Caralho, meu irmão, vai se foder o Kojima. Konami já tá enfiando o peru nele, gente. Deixa, vamos fazer isso também. O Dark Souls e a série Souls como um todo, inclusive aí o Bloodborne desse ano, eles deram uma recalchutada nessa coisa do multiplayer, né? O multiplayer não ficou aquela coisa de tipo, vou jogar um modo multiplayer. Virou aquela coisa de vou jogar conectado à internet. E se tornou uma coisa dentro do jogo. E aquilo realmente virou, sei lá, um RPG de verdade. Aquilo realmente virou a dinâmica de encontro aleatório. Você tá andando, realmente aleatória. E simplesmente aparece um filho da puta pra te matar, porque foda-se. Foda-se. Ele teoricamente tá enfrentando os mesmos inimigos que você no jogo, no, sei lá, na casa dele, e ele aparece na sua casa pra vou foder esse filho da puta, porque sim. É, isso é uma parada maneira. Eu acho que isso seria uma coisa que funcionaria legal num jogo, por exemplo, sei lá, é, um third person shooter qualquer desses aí, né? Que é o que o Dark Souls é, só que com espada, né? Se determinados jogos como Uncharted ou Assassin's Creed... de cover. É, sem mecânica de cover, né? Se jogos assim, como o Uncharted e o Assassin's Creed fossem jogos em que você faz o seu personagem, e no Assassin's Creed isso é plenamente cabível, visto que, sei lá... É, mas no Unity já tem isso em algum nível. Bem raso, mas tem. É porque depois do Ezio eles não fizeram nenhum personagem que fosse, tipo, ah, legal esse cara, eu gosto dele. É, tem gente que gosta do índio, mas... É porque ele é índio, né? Índio, ele é índio, índio, é legal. Índio é legal, tem pouco, né? Minoria. E depois, como, se você fizesse o seu assassino, tipo, o assassino é o, sei lá, o fulaninho. E o fulaninho tá encarando outros assassinos, que pode, sei lá, tá de outra guilda de assassinos, porque... Por que que tem que ter uma só? Ainda mais no, no, nos jogos mais recentes agora, né? Que, é, que tipo, que tem aquele papo de explorar as memórias dos caras, né? É, então assim, e isso contribui, inclusive, pra você criar o seu próprio jogo, né? Porque outros personagens podem, de alguma forma, influenciar nas suas memórias, né? Coisas que eles fizeram, é. Coisas que... Né? Você poderia roubar as memórias dos caras, e a memória do cara você teria itens. A memória do cara. É, umas paradas assim, entendeu? Esse tipo de situação. Só que os caras, sei lá, realmente parece que vão pelo lado fácil, né? Coisa que o Dark Souls, pelo menos, não fez, não tentou, né? Porque a história como Dark Souls e Bloodborne é uma história bem frouxa, assim. Journey. Sim. Journey é maravilhoso a interação, mas pode ser qualquer coisa ali, não me importa. É. Agora, eu acho que você deu o exemplo do Uncharted. Cara, o Drake não cabe outra pessoa ali. Não, não cabe, realmente. Quem vai não cabe. Ser? Vai ser um transeunte que pegou uma AK e tá atirando junto comigo, é nóis, vambora. Mas sabe por que pode? Não precisa ser Uncharted assim como você pensou, do tipo invadir um cara. A gente jogou Far Cry 4 no co-op, eu e você. Sim. E aquilo foi, sem sacanagem, uma das coisas mais fantásticas que eu joguei nos últimos tempos. E ali era o AJ, né, o cara dublado pelo Smallville, pelo dublador do Super-Homem, do Smallville. Dublado pelo João. É o Petros Adriano? É, que dublou o protagonista. É e o gordinho, foda-se lá, que... É, e o gordinho maneiro que não tinha motivo nenhum. E, cara, o co-op era, tipo, faça paradas que não dá pra fazer no single player, do tipo, pega um cara no mata-leão sendo carona do carro. Mata o cara do carro do lado enforcado. Isso é maneiro. Isso não é uma parada maneira. Isso é uma parada que agrega a experiência de jogo. E, de novo, era o meu jogo ali, era o meu single player. Eu podia, sei lá, entrar e matar o vilão do jogo, ou talvez não há tanto, mas eu ia seguir a minha história normalmente e você ia estar lá de carona comigo, tipo, ah, tô aqui com o meu brother, porque foda-se. Né? Não ia seguir o seu jogo, mas tudo bem, aí concordo. Mas aí ela, é aquela parada que eu tô falando de co-op. A história do Far Cry, apesar de você ser o AJ e o AJ ser importante pra cacete, é uma história bem aberta e frouxa. Bem foda-se, né? É. Bem aberta. É, você nem viu o que é. Com resistência, pode ter outras pessoas com ele. É, não, todos os Far Cry são iguais, só muda o cenário. E o vilão. O próximo vai ser tipo, sei lá, na Antártida agora. Sei lá, alguma coisa que não tenha sido ainda. Você vai ser atacado por urso polar agora. Vai ser provavelmente na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um cenário maneiro pra ter um Far Cry. Não teve ainda. Você fala do teu lado, né? Judeu palestino. Pode ser uma da arena, né? Da parada. Arrebente a faixa de Gaza, mais. O que me imputece, no fim das contas, é que esses multiplayers que os caras inventam, por exemplo, sei lá, o do Tomb Raider, o último Tomb Raider aí tinha um multiplayer, que não servia pra nada, porque, sei lá, eu não sei como é que era o multiplayer, na verdade. Deve ser igual esse do Assassin's Creed, deve ser igual o que era do Red Dead Redemption, por exemplo. Deve ser puro câncer. Puro câncer. E no fim das contas, tem uma coisa também, né? Esses jogos que são mundo aberto, que a gente tá entendendo hoje em dia por mundo aberto, parece que o cara, se não vier com uma proposta de multiplayer, ele tá vindo com o jogo incompleto. E isso é cobrado de quem joga, isso é cobrado de quem faz análise crítica, é cobrado de toda essa galera. Então o cara meio que se sente coagido, né? Vou ter que fazer essa porra desse multiplayer de bosta X1 eterno, senão o nego vai me zoar. É claro que... Deixa eu puxar a sardinha pro lado aqui. Pensar numa parada que pode quebrar o jogo, só pra ter multiplayer. O meu querido Just Cause 2, há uns 2 anos atrás, o jogo que tava velho, a Square Enix liberou um patchzinho que liberava o modo multiplayer no Just Cause 2 do computador. Cara, assim, interessante a ideia, todo mundo queria 2 pessoas com dungeon paraquedas destruindo aquele país, mas... Na prática, era uma merda, porque o jogo não foi pensado para isso. Então, eu concordo, a gente quer um sandbox, a gente gosta de uma mecânica, a gente quer jogar aquilo até o olho sangrar. Mas de fato, se o jogo não foi pensado pra isso, fica frouxo. Por exemplo, o exemplo do Just Cause, o exemplo do Assassin's Creed. Não adianta, você não, uma mecânica não foi feita pra isso, não vai funcionar. A dinâmica do jogo não é essa, não adianta. O modo arena do Mass Effect 3, né, que o Pyron e o Silo Eternidade comentaram semana passada, que tinha aquilo porque foda-se. E todas as habilidades, por exemplo, que no modo história você tem, que meio que congelam o tempo pra você, pro cara poder ter bullet time, etc, no online, foda-se, não tem. Porque não tem. Você tá dividindo quebrar, ali, né, o seu tempo. É, na verdade, quebra. Todo mundo tem, esse é o problema. Esse é o problema, né? Claro, contradigo. Um para o tempo, um tempo parado. Tem. Mesma coisa o Red Dead Redemption também, por exemplo, né? Red Dead Redemption tinha esse problema no modo multiplayer. Até cheguei a jogar na época. Era honesto. 2010, né? Juntava lá com a galerinha e meio que ia fazer hordinha, uma coisa assim. Só que a graça do Red Dead Redemption, pra mim pelo menos, é que você dava aquele bullet time lá e o Marston fodão dava 314 tiros nos filhos da puta e fuzilava. E no multiplayer não tinha nada disso, né? Então meio que era pra caçadores de troféu, pega lá seu troféuzinho e vai embora. O GTA, já por outro lado, a galera, pô, tem uma mulambada jogando o GTA online. Sim, é um evento. Que dá pra fazer, né? Aquele é um evento. É um outro jogo, né? É realmente, é um outro jogo, né? Acho que a sacada do Rockstar foi essa. Eles fizeram GTA V e o modo online, realmente, o nome é GTA Online, não é tipo GTA V multiplayer. É um outro jogo dentro do jogo. Ah, mas até aí, nego fez Metal Gear Online também e é uma bosta. Metal Gear Online pro 5? Ah, você já jogou? Não, pro 4. Tem Metal Gear 4 multiplayer? Tem. Não. Não, agora é. Hoje, sabe o que eu quero? Hoje eu quero me surpreender com essas coisas. Do tipo, ah, tem modo multiplayer. Eu descobri que tinha no BioShock 2. Um amigo meu esses dias veio perguntar. Falou, pô, Maré, o BioShock 2 online é maneiro? Falei, o quê? Tá confundindo com Dead Space, não? Falou, não, o BioShock mesmo. Caralho. É, Dead Space tem multiplayer? Pra você ver. Tem co-op. Ah, pode ser que seja só co-op. Eu tô falando assim, no genérico. Acho que a Dead Space 2 tem versos, que os caras jogam até com um monstrinho lá e tal, chupado de Left 4 Dead. Só que, cara, se a gente notar aqui o padrão dos multiplayers que a gente tá elogiando, principalmente os co-op, quanto menos imersão o jogo precisa, mais ele rola com multiplayer. Cara, é muito difícil, assim, você ter imersão em algum jogo com multiplayer. Não, pra você ter imersão com um jogo multiplayer, ele tem que ser criado pensando nisso. Eu lembro como exemplo aquele... Caralho, como é que é o nome? Kane & Lynch, eu acho. Sim. Kane & Lynch. É, que você joga jogar co-op. Entendi. É bom esse jogo, cara? Também. Cara, não acho bom ser caralho, jogo do caralho, mas é bem divertido. Sempre tive esse preconceito pelado com essa porra. Porque quando tinha outro sequência, todo maneiro, mundo falava, ai meu Deus, que bosta. E o outro que era maneiro, que eu acho que esse, posso estar me enganado, mas eu acho que era o Rainbow, aqueles Rainbow Six da vida. Que era divertido. Influência alguma coisa? Mas aí... porque era uma imersão, não era bem da história em si, assim, mas assim, de você tá naquela situação de ação mesmo. Ah, mas sim. Isso aí era uma imersão mais fácil. Um jogo que eu joguei recente, multiplayer, que teve uma imersão muito fodida, é o Project Zomboid. Ele é um jogo de apocalipse zumbi, só que a parada dele é que ele é extremamente realista, assim. Os gráficos dele são totalmente toscos, assim, saca? É quase Tibia. Eu quero ver onde é que o totalmente realista se encaixa nisso agora. Não, mas a parada realista é o seguinte, tipo, o seu personagem ele pode morrer de coisas totalmente idiotas, assim, como na vida real. E ele tem um sistema de ferimento, que os ferimentos eles são isolados por cada parte do corpo e podem acontecer coisas diferentes. Por exemplo, se você pode pular uma janela, se você não limpar direitinho a janela antes de pular, tipo assim, se você quebrar o vidro de uma janela e pular de uma vez, você pode se cortar e aí você pode até quebrar o pé quando você for tentar pular uma janela. Quem tem toque não pode jogar esse jogo, que acabou a vida. É tipo, conhece Tagmar, aquele RPG antigo? Pô, esse jogo parece maneiríssimo, hein? Se você puder limpar toda a janela antes de pular, beleza, só que se tiver, sei lá, 8 zumbis atrás de você, já tá. É, não dá, né? Aí a parada é o seguinte, quando você tá no multiplayer conversando com as outras pessoas, você não chega e fala, ah, cara, tomei 5 de dano, me dá uma poção de vida aí. Você não fala isso, sabe? Você fala, machuquei o meu braço. Alguém tem bandagem pra poder me encaixar? Entendeu a diferença da parada? Então, o próprio multiplayer da parada já contribui pra mim. Mas peraí, a comunicação com os jogadores é através de mensagens presetadas? É tipo isso? Não, no caso eu tava jogando com os brother meu por Skype. Ah, então você que tava fazendo roleplay, então. Você super podia ter falado. Não, cara, isso não é roleplay, eu não tava fazendo roleplay. Cara, tem gente que é pro player, cara. Pô, pro player é isso também. Ele puxa a sardinha pra você agir desse jeito, cara. E não tem outra forma de você falar. Se seu braço tá machucado, não tem como. Você não fala, levei 5 de dano aqui. Você fala, você tá falando que você tava tão imerso no jogo que você tava, tipo, vivendo a vida do seu personagem mesmo, tipo isso? Bom, cara, é que o ponto é que o jogo ele não te apresenta a uma parada numérica, sacou? Entendi. Ele fala assim, seu braço se fudeu. Você vê que o seu personagem tá com o braço machucado porque você viu uma poça de sangue no chão e aí você foi lá, abriu o desenho do seu personagem e ele tá com um corte no braço, sacou? Não. Tô com mais um garrote! Mais um garrote no meu braço! Mais um garrote no meu braço! Tá sacou? Então ele não é... Você não precisa fazer roleplay, você só fala o que tá acontecendo, cara. Por exemplo, você pega uma comida enlatada e você não tem abridor de lata, não tem outra forma de você falar isso, de que, pelo amor de Deus, me dá essa porra desse abridor de lata que eu vou morrer de fome. Abridor de lata! Então, o próprio jogo, ele já te coloca de uma forma que você pode se... Você vai se sentir imerso ali, mesmo se for multiplayer. É do caralho. Entendi, interessante. Cara, você falou de bandagem, não sei o que, eu lembrei, sei lá por quê, do Last of Us. Eu lembro que na época que o Last of Us saiu, eu, pelo menos com o Ninja Inimigo, o Ludobardo, a gente jogou bastante o modo multiplayer do The Last of Us. E ele era mais um desses, assim, era uma areninha 5 contra 5 e foda-se. Ele meio que é como se fosse um, sei lá, MOBA de third person shooter. Eu não sei se é porque aí nesse caso o The Last of Us tinha uma mecânica que, sei lá, era interessante. Pra mim, pelo menos, era bastante interessante a coisa de você ter que ficar catando cacareco de coisa pra fazer item. Ou se foi o hype na época mesmo, porque esse jogo foi hypado pra caralho. Mas o multiplayer dele na época, ele não só me pareceu honesto, como me pareceu uma coisa legal de jogar. Eu acho que é porque ele não... Ele era um multiplayer orgânico? Você falava, ele era, puta que era. Faz parte do jogo isso. Faz parte isso. Do mundo do jogo. Eram 5 sobreviventes contra 5 sobreviventes num lugar que tinha coisas pra poder sobreviver e você tinha que ir lá pegar antes que a outra galera da outra cidade pegasse e a tua galera ficasse sem. Né? E o jogo é sobre isso, é um jogo de sobrevivência. Eu acho que aí nesse caso casava. Acho que multiplayers como, por exemplo, do God of War ou esse Tomb Raider não casam porque, tipo, com o que eu tô jogando? Tomb Raider é o jogo da Lara. Se eu não vou jogar com a Lara, por que eu tô jogando essa merda? Pois é. E no The Last of Us, por mais que... Cadê os peitos? Eu quero os peitos. Por mais que o The Last of Us fosse... Cadê os polígonos pontudos aí? O jogo do Joel e da Ellie, ele tinha um contexto de ser um jogo de sobrevivência. Isso fazia com que ele fosse maneiro, fosse uma parada legal de jogar. Alguma coisa, um elemento do jogo, a sobrevivência era um personagem do jogo e ele tava ali. E acho que isso fazia ser legal. Ou a gente era idiota, exemplo, mesmo que jogar. Não, mas essa parada que você falou é bem legal, porque, tipo assim, não foi só isso que eles fizeram. Os caras ainda fizeram de forma competente. Tipo, se a gente for pegar o Dead Space, por exemplo, o jogo ele foi todo pensado no co-op, só que, cara, é um jogo de terror. Você não vai sentir medo, sabe? Você mal vai ter um jumpscare. A parte do cagaço vai pro inferno, né? É, você tá ali com seu brother trocando ideia. É, depende. Vai se assustar. Vira tirambaço, né? Sei lá, eu não sei, talvez algum jogo, mas tipo... Mas até, tipo, você pode argumentar isso de filme de terror também. Tipo, quando você tá, tipo, com a galera zoando, o filme não é tão assustador. Ah, é verdade. Não, assim, filme eu não sei porque eu não tenho medo, ponto. Mas, por exemplo, Bloodborne, teve alguns momentos que eu me assustei. Não foi, tipo, medo. Mas foi, tipo, eu tô lá andando de boa e do nada eu vou filmar puta e me ataca. Caralho, eu fiquei muito puto. É o Lincoln Resident Evil 2, que medo. Aquela coisa tipo na janela passando, meu Deus. Tipo isso. Não, né? Que merda aquela. Não, o 2 pra mim é tiroteio. O Resident Evil 2 pra mim é, sei lá, uma missão impossível do John Woo, meu irmão. É tiro e relaxa, caguei. Aí, cara. Não lembro nada de susto, isso eu só lembro do 1. Não, pelo menos o Mr. X arrebentar na parede pela primeira vez com você andando na escada, você tomou pelo menos um pulinho, não foi? Ah, não lembro. Sei lá, 98 também, tinha 12 anos, tava cagando pra essas merda. Eu queria jogar Final Fantasy Tactics nessa época. Provavelmente ficava me perguntando por que Final Fantasy Tactics não tinha um modo versus, né, na porra daquele jogo. Você poder bater nos amigos aqui. Me pergunta até hoje isso. Aqui tem porrada pra ser. Agora Zelda vai ter um modo multiplayer também, esse Zeldinha de 3DS novo. Ah, mas esse Zeldinha é zoeira mesmo. Linda. Esse Zelda, ele é pegado no Force Words. É Nintendo testando jogos de celulares no 3DS, que aquilo ali é uma piada, de mau gosto. Ele tem um contexto, né? Acho que cai nessa coisa de ele parecer orgânico, ele parece parte do jogo. Tá lá um modozinho co-op, etc, acabou. No fim das contas, não sei se pra vocês parece assim, mas a gente tem mais resistência com os multiplayer que são versus. Esses multiplayer que são no co-op, no caso, que, enfim, bem ou mal tá ali dentro da campanha do jogo, por mais que o modo co-op seja completamente separado do modo campanha, mas parece que dá um valor a mais ao jogo, né? Parece que você não tá sendo completamente removido da experiência de jogo que você adquiriu inicialmente jogando, né? Concordo, absoluto. É porque... E o nível remete ao co-op de sofá, né? É um co-op de sofá. Do lado, dá aquela cotovelada pra ele perder. Que co-op é esse, né? No que co-op é esse? E aí você pelo menos mantém as mecânicas, você mantém toda a estrutura de jogo que você comprou. Quando você vai pra esses modos arena, em jogos que são desenvolvidos pra ser jogos single player, você corre muito bem esse risco de tirar o cara completamente do jogo e ficar uma bela bosta. Por outro lado, a gente tem que lembrar que Counter-Strike simplesmente nasceu disso, né? Nasceu de você pegar o Half-Life, mudar o jogo. Mas aí tem uma diferença violenta. Qual é a diferença violenta? Diferente. O jogo não tem porra nenhuma a ver com Half-Life. Só a engine gráfica, basicamente. Exatamente. E segundo que o tipo, uma parada criada por fã, foi uma parada handmade, não foi aquela uma parada, tipo, que o nego fez cagado porque, porque o gordinho quer o modo multiplayer, então vamos dar um modo multiplayer pro gordinho. Não. E foram os caras que eram fãs da porra do jogo, falaram, caralho, vamos fazer um modo aqui multiplayer, nada a verzão, irado. E fizeram. Fora que também foi nos tempos áureos da Lan House, que é tipo românticos. Um copo de sofá, tipo um copo de sofá, só que cada um com a sua tela. Exatamente. E proibidão, porque era de noite. Eu não sei se os caras, quando criaram o jogo, já criaram pensando na experiência Lan House. É verdade. Acho que eles criaram pra fazer LAN nas faculdades onde que eles trabalhavam, que é o que esses caras geralmente fazem. Assim, são de gordos. Eu gosto que é mais romântico, ele pensava no amiguinho que chegava com o computador na casa dele e tal, o pai levava. LAN party mesmo, pode crer, com certeza. É coisa bem coisa. Festa americana com computadores. E copos de papel. E copos de aqueles copos vermelhos ou azuis. Mas olha só, é tão diferente assim. Por exemplo, esse multiplayer que a gente falou do Last of Us. É o mesmo universo, você tá jogando com as mesmas mecânicas, você só não é o Joel, assim como no Counter-Strike, você não é o cara, o Gordon Freeman. Tudo bem que aí a ambientação realmente é bem diferente. Você tá saindo de um cara ficção científica, que é o Half-Life, e indo pra uma parada guerrilha moderna. Favela do Rio. Favela do Rio, né? Tocando Bezerra da Silva. Que é o Counter-Strike. Mas, de fato, é a mesma engine, etc. Mas não é pra ser mais ou menos a mesma coisa? Eu não tô tirando o cara single player pra ir pro multiplayer. Cara, eu vou te dizer que não. Isso é porque, por exemplo, eu vou te dar um outro exemplo de um mod relativamente famoso de Half-Life. Não muito famoso, até porque eu não lembro nem o nome. Mas era um que era tipo de... Era de vampiro com contra-padre e caçador de vampiro e tal. Ah, eu joguei isso. Que porra, louco. Era uma capela gigante, né? Tipo um que... Exato. Vampire Slayer? É, tipo uma porra assim, tipo Vampire Slayer. Era, porra, não tinha absolutamente porra nenhuma a ver com Half-Life, sacou? Porra, mano, a gente sempre fala de Counter-Strike, mas não fala de Quake, né, cara? Que foi o precursor. O primeiro Team Fortress, velho. O primeiro Team Fortress foi um mod de Quake. É, tem isso também. Não, né? Quake, daí a gente pode falar também de Warcraft, tipo... O Dota, que, porra, gerou o MOBA, que é a coisa mais... O LoL é o jogo mais jogado do mundo hoje em dia. Ele é um MOBA baseado em Dota, que é baseado em Warcraft, e alguma empresa aí perdeu muito dinheiro no meio do caminho. Não precisa algumas, falar qual. Talvez. Algumas. Mas, mesma coisa, você pegar um jogo que era um jogo... Tudo bem, o Warcraft não é necessariamente single player, ele tinha um modo de jogo dele. Mas é você tirar aquele jogo... O Warcraft, sem dúvida, foi feito com o multiplayer pensado. Totalmente. Tem a campanha bem competente, mas é um jogo multiplayer. É um daqueles raros casos onde a galera pensa nas duas coisas. Aí você tirou ele do ambiente dele, fez uma coisa completamente não orgânica com ele. Claro, tinha o anão do Lost Vikings, foda-se, não. É outra coisa. Tinha o Sniper e o Caralho A4, sei lá, mas é outro jogo. E criou um outro gênero, também centrado em multiplayer, mas aquilo já virou um outro gênero. Assim como God of War é um jogo de ação e o multiplayer dele é uma arena de bosta, o Warcraft pro Dota é outro gênero e é uma coisa muito bem aceita. Então, não sei até que ponto isso também realmente não é mimimi da gente de uns anos pra cá, entendeu? Não, mimimi é da sociedade. Eu entendi teu ponto, mas eu acho que não é bem por aí não, Pivot. Por quê? Deixa eu tirar o óculos antes de falar. Por quê? O Warcraft 3, ele era uma caixa de ferramentas. A Blizzard lançou com essa pegada. Você tem mod do Bob Esponja, cara, que é um jogo de ação que você tá pulando. Eu joguei muito. Warcraft 3 eu joguei muito. Horas e horas da minha vida foram perdidas ali, sabe? Jogou um mod do Bob Esponja? Muito, era maravilhoso. Eu jogaria até hoje. Nossa, 10 de 10, jogaria. Mas a questão é, lá tinha todo tipo de jogo. Por um acaso, criaram um gênero em cima daquela caixa. Eu que comprei meu Warcraft, joguei muito meu multiplayer, Battle.net, é nóis, eu jogo de humano, porque meu pastor não deixa jogar com os outros. Cara, eu não queria nenhum problema se eu não quiser jogar o Dota, se eu não quiser jogar o Bob Esponja, se eu não quiser jogar essas outras bobagens. Não tem problema. A minha experiência está completa. Isso é extra, isso é um bônus totalmente lateral e bobo desnecessário, sacou? Eu não diria desnecessário não, porque foi muito maneiro. É, desnecessário nem um pouco, mas é maneiríssimo. Mas ele totalmente não influencia em nada a minha experiência. Ah, sim. Eu poderia ter achado o jogo foda sem nunca ter jogado um mod também. Eu posso ser o maior especialista de Warcraft 3 do mundo, se a história do Arthas de trás pra frente frente e nunca joguei essas coisas. E aí, usufruí tudo que o jogo tinha. Porra, sim, cara, mas... É, sabe, Deus, agora. Sabe de uma parada que me deixa genuinamente feliz, assim? É quando a gente olha alguns jogos que não tem multiplayer, que não precisaram desviar a atenção pra multiplayer pra poder chutar o pau da barraca, cara. Tipo Skyrim, por exemplo. Sim. Tipo, imagina se alguém tivesse feito um multiplayer pra Skyrim, sabe? Não faz sentido. Não tem, né? Não tem eles nada. Fizeram, né? MMO, né? Sim, mas o MMO é outro jogo, né? Elder Scrolls Online é outro jogo. A gente outro pode jogo, argumentar que isso é o segundo nível do caça-níquel, que é você lançar o modo online do jogo que já existe como outro jogo. Eu acho que de certa forma eu acho que é honesto, porque aí você ganha um tempo de argumentação de falar, não, eu modifiquei aqui pra fazer um jogo online agora, é a mesma engine, mas sei lá, você compra FIFA todo ano e é tudo igual, cala a boca. Então, beleza. Se tem uma coisa que não sobra nessa vida, é dinheiro, cara. Dinheiro não sobra, nunca sobra. Se você pegou dinheiro pra poder fazer um multiplayer, é porque você tirou de algum lugar. Então, sim, será que Last of Us talvez não fosse mais refinado no single, sim, player? Talvez não tivesse, por mais que a gente jogue do cacete nele, ainda tem coisas pra melhorar. Será que talvez não tivessem melhorado mais um ponto ou outro? Talvez não pudesse fazer o jogo mais barato, sabe? Ou qualquer outra vantagem, simplesmente tivessem deixado o multiplayer de lado. Será que Batman Arkham Origins não fosse um jogo melhor se não tivesse multiplayer, sabe? Tem esses parados. Multiplayer de Batman? Batman Arkham Origins. Estão brincando comigo, né? Com quem você joga? Com todos os Batman? É tipo... Você vai jogando contra o moleque. É tipo você contra os bandidinhos. Ah, não. Aí tem estilo de sala predador, tem brigada. Ah, não, cara. Fica reto, pra aí vai. Sacanagem, tá de sacanagem, maluco. Aí apelou, mané. Aí é apelação. Tem multiplayer. Ah, não, cara. Cara, isso é o ápice da enganação, cara. Porra, uma coisa eu comprei. Ah, eu comprei esse jogo aqui, o Red Dead Redemption. Tem um cowboy. Ah, maneiro, ele é um cowboy fodão. Mas tem um modo multiplayer que joga com cowboys. Cara, eu comprei o jogo do Batman. Tipo, nem pra... Não é um genérico do Batman. Não é tipo os Batmanzinhos, a corporação Batman do Reino do Amanhã. Se fosse isso, tipo, ah, você é um dos soldadinhos do Batman. Ah, não, legal, maneiro, gostei. Tudo me enganou, mas me enganou com honestidade. Não, você é um Zé Ruela em Gotham, dando porrada em bandido, cara. Caralho, eu tô triste agora. Eu tô muito chateado. O Batman Arkham Origins, ele é o pior, assim, dos quatro que saíram, sacou? Será que ele não, sim, ia ser um jogo melhor se eles não tivessem pegado a grana, pegado o investimento, pegado o pessoal que não tem a menor gastou dúvida ali no multiplayer pra poder focar mais no modo story, sabe? Isso aí é o que fode. Tipo assim, se mandarem um jogo bom e tiver um multiplayer razoável, pra gente tá de boa. Só que a gente não sabe o quanto aquele jogo estaria melhor se tivessem ignorado o multiplayer, sacou? Aí custa, deixa eu exercer minha ignorância. Eu sei que no 007 do V4, essa é minha referência, sou um cara velho, eles criaram um multiplayer assim, em duas semanas, um estagiário sozinho falou, ah, vamos brincar aqui, pô, tô na fita e foi. Tem muita mecânica de multiplayer que a gente vê que é um troço bem mambembe, assim. Eles reaproveitaram nas coxas mesmo e empacotaram e lançaram aqui. Tem multiplayer, otário. Joga esse Assassin's Creed aqui se você quer o troféu de platina. Mas olha só, Bod, tem uma diferença. Isso não deve tomar muito tempo, nem muito tempo. Não, toma. Assim. Toma assim pelo seguinte. GoldenEye, realmente, não vou argumentar aí as duas semanas. É um tempo razoável pra você fazer uma funcionalidade num software que já existe. Duas semanas, não é? Não, uma funcionalidade, beleza, mas é uma funcionalidade tanto quanto complexa, né? Não, é complexa, mas ela é complexa localmente. Como você assim? É o seguinte, você fez o 007 inteiro, ele é todo um modo online, ele é todo offline. Uhum. Beleza, cada objeto que tem é um boneco que dá tiro, tá? É fulaninho, atira. Uhum. Só que tem um fulaninho que é o 007, e ele é o jogador. Os outros fulaninhos são IAs controladas pelo algoritmo do jogo. Nesse caso, é realmente fácil, até porque eles aproveitaram quase todos esses, tipo, eles mudaram ligeiramente os mapas, né? Tipo, sim, eles pegaram os mesmos mapas. Então, sim, nesse caso, tipo, não tem nenhuma viadagem muito grande de, tipo, plantar bomba nem nada assim. O máximo que tem é o modo que mata com tiro só. Então, faz sentido. Então, assim, eu não sei que linguagem de programação era usada pra fazer jogos de 64. Acredito, pela época, 96, que devesse ser algum C++ da vida, alguma coisa baseada em C++, porque é orientado objeto, e acredito que nessa época já fosse jogo programado orientado a objeto. Então cada boneco é um objeto, e aquele objeto que tem uma característica que diz você é uma IA, e esse que diz você é um jogador, você pega outros três bonecos e fala vocês também são jogadores. Divide a tela em quatro, isso é tranquilo. Sim. Quando você vai fazer a coisa online, a coisa muda de figura pelo seguinte: você tem que fazer teste de rede. teste de rede é uma parada que, cara, é bizarro fazer, é difícil fazer até hoje. É bizarro, porque, chato, né? É, porque não é tipo, eu vou fazer um teste de rede pra jogar o modo Horda do Gears of War 2, que é o meu Xbox com o Xbox do Bode, que inclusive estão aqui no meu armário, os dois um do lado do outro, e quatro pessoas jogando Gears of War, yeah, comendo pipoca e dando tiro. É uma coisa do tipo, tem um fulaninho no Brasil, tem um fulaninho na China, tem um fulaninho na Austrália, e tem um fulaninho na puta que o pariu. E eles quatro estão jogando numa sala o mesmo jogo. Então, eu tenho que fazer teste de não perda de interatividade, que é uma parada bizarra, tipo, se o tempo de resposta de uma coisa for maior do que 80 milissegundos, você perdeu a interatividade. Perdeu a interatividade, o jogo tá uma bosta, dá lag, sim, oficial. É, só joga fora. Eu começo a reclamar, começa a travar jogo, etc. Claro, o processamento é localizado em cada nó desse jogo. Eu tô com o meu Street Fighter V aqui, ele tá fazendo toda a renderização dos bonecos, os comandos, etc, blá blá blá. O cara que tá me enfrentando, esteja ele na puta que pariu que for, ele só manda assim, fala, derraduque, pulei, dei soco e derraduque e não sei o que, manda especial, blá blá. Só que mesmo essas operações muito simples, quando você manda pela internet, tipo, ou quando você manda mensagem pelo WhatsApp, você manda mensagem pelo WhatsApp e fica o reloginho lá, caralho, ó, um bloquinho de texto de bosta de 1K e demora pra chegar, demora pra você ter a operação de tipo, mandei e confirmação de que receberam, entendeu? E pra jogo é mais ou menos a mesma coisa, só que o nível de estados, né, o número de possibilidades de estados que um jogo de videogame pode ter é infinito, na verdade não é infinito, mas é praticamente infinito. Então você mapear tudo isso é bizarro, não é tipo, mandei uma mensagem e recebi a confirmação. Por isso que tem lag, por isso que tem esse monte de bosta. E aí você tem que fazer teste de estresse de servidor, que é o que, por exemplo, a Capcom tá fazendo agora, pra ver a escalabilidade do Street Fighter V. Que é, por exemplo, o que a Blizzard não fez com o Diablo 3. A Blizzard não fez com o Diablo 3. Né? O que a EA não fez quando lançou a porra do The Sims, ou não fez direito, entendeu? Tanto que depois deram um jogo de graça, ou sei lá, alguma merda que a EA fez. Sempre faz merda, né? Esse tipo de coisa. Então, teste de jogo, de ambiente, de rede, é muito complicado. Então, se o cara fez isso bem feito, ou ele se empenhou, ou ele só tinha lords de calibre modafoca lá fazendo isso. Possível. E de todas as formas... calibre lordal do lado dele. Calibre lordal, ou ele deu a cagada e saiu tudo bem. Mas fato é que isso gasta tempo, isso gasta dinheiro. Por mais que, é uma equipe experiente, faz isso há não sei quantos anos. Isso gasta coisa. Então entra nisso que o Kiliano apontou. Você tá gastando recurso nisso, recurso que poderia ter sido utilizado, não vou dizer que, tipo, pra esse jogo, pra melhorar esse jogo, mas pra fazer um próximo jogo, entendeu? Uhum. Coisa nesse sentido. Então, é diferente hoje você fazer um multiplayer online, que é até, enfim, um pouco do fim das contas da discussão que a gente tá tendo aqui, né? Esses jogos saem todos assim, one player local, bazillion players online. E aí, realmente, você gastou recurso, é muito mais difícil, né? Por mais que já deve ter engine pra fazer premium online, mas... Outra parada, você tem que manter o servidor também, né? E é uma parada até que a gente pode entrar um pouco no segundo lado da discussão, né? O porquê ter campanha em caras que são, sobretudo, multiplayer, né? Porque tem isso. Por exemplo, tem uma galera jogando Hearthstone, Heroes... Caralho, esses jogos da Blizzard são todos nome igual. Heroes of the Storm, Hearthstone e Hearts of the Swarm. Foda-se, está crédito. Não sei se alguém ainda joga. Esses jogos aí com nome igual da Blizzard. Hearthstone é um jogo maneiro, a galera tá gastando dinheiro comprando carta, bababá. E falando, otários que jogam Magic e ficam comprando papel e... o meu é muito mais maneiro, babá. Se amanhã a Blizzard falar, acabou o Hearthstone, não tem mais servidor, foda-se, perdeu o seu jogo. Você gastou R$1 milhão. Provavelmente ainda tem uma cláusula no contrato, assim, de que a Blizzard pode fechar quando ela quiser a porcentagem. E você fica expondo teu dedo e foda-se. Com certeza tem. Tem isso no Steam. O Steam tem, né? Chora mais. É, tipo, a qualquer momento a gente pode desligar no servidor, você vai ficar sem seus jogos e você vai chorar pra sua mamãe. Sem seu Dota, sem seu TF2, sem seu tudo, sem nada. Você vai ficar chorando. Chorando se foi. É por isso que eu falei, compra o jogo físico. Isso é bom. Não, mas a parada do jogo físico é, tipo, você não poder instalar depois de novo, sabe qual é? E aí, o pirata existe pra isso. A parada do servidor online é o seguinte, antigamente, meu tio chegou a fazer no computador da empresa dele, um servidorzinho de Age of Empires 2 pra gente ficar jogando de uma sala pra outra. Eu não sei mais a porra do setup qual era, eu sei que ele fez. Hoje em dia, você não consegue fazer, sei lá, um servidor de LOL, ou talvez consiga, não sei. tocando regra. Consegue? Então, sei lá, não consegue fazer um servidor de Hearthstone. Consegue, entendeu? Pararam, tinha um servidor de CF. Mano, há uns dois anos atrás eu joguei uma partida de Deus Ex online. Primeiro Deus Ex. E aí? E funciona bizarramente. Mas era alguém mantendo por fora? Era alguém mantendo por fora, você acha? Então o meu argumento foi pra puta que o pariu. Não, depende, pô. Jogo antigo é assim, mas jogo novo não tem dessa parada, entendeu? É porque jogo novo é servidor dedicado e pau no seu cu, sabe? É, entra em Abaddonware, né? E fora que o seguinte, o servidor dedicado do cara é realmente pra ter você, o austríaco, o australiano e o cara de Bangladesh. O seu servidorzinho na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho, é tipo pra você, pro cara do bairro do lado e no máximo aquele teu amigo em Mato Grosso que tá querendo muito jogar com vocês e que saco, vai dar mó lag, mas vamos jogar com o cara, entendeu? Não é uma coisa, acho que, tão trivial. Não, cara, a gente tá falando aqui é de PC, mas console não tem console. Dessa de criar não servidor. Tem dessa. Tchau, abraço. É, tchau, um abraço. Chora. Valeu, falou. Só assim, chora. Se daqui a 15 anos nego começar a conseguir, sei lá, emular PlayStation 3 bem pra caralho, sei lá, talvez dê, o cara faz uma engenharia reversa. O foda é que é jogo por jogo, né? Como é que é o online desse jogo aqui, desse fulaninho aqui. É muito não é igual. Não é igual o nego faz pra jogar, por exemplo, co-op online de MAME, entendeu? Que na verdade só tá sincronizando os dois emuladores do cara e fazendo os dois rodarem como se fosse um só em nível de rede. Aí, ah, beleza, você tá jogando X-Men aí, eu tô jogando X-Men aqui, vamos jogar co-op. Um Wolverine e outro Colossus, mas é outra história, é muito mais tranquilo do que você ir nesse nível de protocolo de rede que os caras vão hoje. Ainda dá errado, né? Tipo, quando eu e o Arara jogávamos Samurai de Shodown 4 um contra o outro. Tá muito errado. Quando você vai jogar sozinho contra um dummy. É, tem um dummy lá, um boneco jogando sozinho contra você, e aí, pô, e aí deu lag aí, travou aí. Pô, deu lag aqui, travou aqui. Né? E realmente, um Call of Duty desses da vida, eu não sei até que ponto. Eu não sei se todos os Call of Duty recentes, a Activision tá mantendo o servidor ainda. Pode ser que tenha parado, né? A Konami desligou o server do Winning Eleven 2014 já. Tá sim. Caraca. Tá sim, é. Aquela renomada Chata. Empresa de fábrica de patinco? É. Foi o último, né, inclusive, ano passado, né? Não, o último foi 2015, esse ano. Olá, Pivoto, Brasil. Sim, mas 2014 foi ano passado. Então foi um jogo que saiu em 2013, tipo em setembro, que é a época que saiu um jogo de futebol. Então ele não tem 2 anos ainda. Peraí, por que os lançam isso? Por que o quê? Trivia. Por que os jogos de futebol lançam em setembro? É porque os jogos de futebol seguem a cronologia da temporada europeia. E em setembro, os caras começam a jogar o campeonato do ano mais um. Ah, entendi. Entendeu? Porque lá é, enfim, verão, primavera, invertido. Respondi sua trivia? É, vamos foi muito satisfatória? Obrigado. Foi extremamente Tirada. Satisfatório, tô até de pau duro. Foi. Beleza. Abolece essa porra aqui que tem convidado hoje. Mas se os caras já estão desligando o servidor assim de jogo, do penúltimo jogo deles, né? É, do ano passado, praticamente. Até que ponto... não, literalmente. Literalmente. E até que ponto vai, né? Até que ponto o cara, tipo, esse jogo aqui, você gastou $60 e você tem um ano pra consumir. Senão, tchau. E aí, se você não tivesse o modo campanha, tudo bem que futebol, foda-se. Você chamou o seu vizinho, o porteiro pra jogar futebol com você, ele provavelmente vai. Mas, se é um jogo de tiro desses e você perdeu o jogo, o que acontece? É o Titanfall, né? O Verdade. Titanfall foi esse jogo que pensou e falou, cara, foda-se campanha. A galera vai jogar isso aqui online, robô gigante, iau, maneiro, irado. E aí, hoje em dia, tem uma galera que reclama também, que o Titanfall, tipo, é um jogo que você não consegue jogar. Como porque assim? Fiquei online e quero jogar Titanfall. Ninguém jogou no Titanfall. Sério? E tipo, foda-se. A galera jogou, é um jogo que você só joga online, porque a campanha dele é uma campanha totalmente online. Nesse Nossa, sentido, ele... Nossa, cagado, então, nesse sentido. Por quê? Ele foi corajoso, ué. Foi exatamente o que a gente tá falando aqui. Por que que você bota a campanha em COD, se nego só joga essa porra online, entendeu? Não, tirou. O problema é ser campanha, no caso. Não, o problema é o seguinte, se você vai fazer um jogo que é só uma campanha, tipo, o que vai levar o nego a jogar depois, sacou? Pois é, isso é verdade, com certeza. E qual era a dificuldade de você fazer os outros jogadores na campanha serem merdas de bots, né, cara? Você não programou a IA dos inimigos? Ela serve pros aliados também, provavelmente. É robô com essas porra, né, o tempo todo? Pois é. Você pode sair. Não, pode, não, tudo bem, mas, enfim, dava pra fazer, entendeu? Sim. Mas ele foi um jogo que usou nesse sentido, né, usou entre aspas, tipo, ah, é isso mesmo, vamos admitir, aqui não tem essa viadagenzinha de falar que tem que ter tudo, não. Vamos fazer só o online e tapa na cara depois, né? E o jogo é do ano passado, né? O jogo não tem nenhum ano ainda, se não me engano. O jogo é recente. Tem pouco mais de um ano. Foi abortado, coitado. Foi abortado, Matou o vídeo útil do jogo todo. Pois não, é, eu lembro que ele falava bem pra caralho desse jogo, não era pouco não. Ele é bonito. Joga maneiro, cara. Joga maneiro. Joga maneiro. Foi o grande abrigo do Sony. Foi o jogo. Porra. Fudeu aí agora, hein? Tá aí, né? Foi um dos motivos pelo qual, quando o Extra fez a cagada e me deu o cupom de 30%, eu falei, vou comprar Xbox sem medo. Tudo bem que depois do Titanfall eu acabei comprando pra PC, porque tava bem mais barato. Mas eu peguei o Sony meio que pensando nisso, né? Vai ter uns exclusivos maneiros e Titanfall é um primeiro deles. Já veio com o pé na porta. Na época que o Play 4 não tinha nada, tinha só teaser trailer de Destiny pra você jogar Halo no PlayStation 4. Eu falei, pô, robô gigante, maneiro. Robozinho. Quem curte robozinho... Mas que maldade, senhor. Não. E aí a parada do jogo que é só multiplayer, tem isso, né? Multiplayer, ele é focado em multiplayer, mas o multiplayer é só a campanha? Quando a campanha acaba, por que você joga de novo? Por que a gente joga Left 4 Dead mais de uma vez? É só campanha. Cara, mas eu acho que vem muito questão de formato até. Eu vejo muito mais, por exemplo, os jogos que são 100% online, não usar o formato comercial que a gente tá discutindo aqui, entendeu? Uhum. Que é você pagar 50, 60 dólares num jogo e ficar com ele. Por exemplo, o Team Fortress é de graça, sacou? O dia que ninguém mais estiver usando Team Fortress, não tem problema, sacou? Você não vai ter comprado Team Fortress e... Tá certo que eu comprei Team Fortress, mas... Não, mas você é um cara diferenciado. R$200 em, sei lá, itenzinho, por exemplo. Chapéus. Degrais. Só tem chapéu? Não tem a skin de armas, essas bosta, não? Tem. Não. Tem? Mas comprável? Comprável. Até parece que vai ter. Você é garoto novo. Ninguém compra arma lá, não, cara. Galera, o negócio lá é chapéu. Por exemplo, eu só vi uma galera falando, não, achei a galera que joga Team Fortress é meio fã de beisebol americano, sabe qual é? E fica, quero boné. Mas por exemplo, o LoL, o Dota, ele começou pago? Como é que é o Dota hoje? O Dota é de graça, né? Não, o Dota, Dota nunca foi pago na vida. Nem LoL, né? Nem LoL. Você paga alguma coisa, LoL? Nem LoL, nem LoL, você nunca pagou. O que você pagava, acho que era ROM. Não, mesmo assim, não. É, não, realmente, MMO só, né? Ragnarok, WoW. Dota ganha dinheiro com skin e LoL ganha dinheiro desbloqueando o herói. Acho que é isso. Oi? Desbloqueando o quê? Desbloqueando o herói, né? Desbloqueando o personagem. Ah, sim. É, você compra, né? Alguns bonecos que vão ser lançados. Tem skin também. É, mas você consegue comprar isso com dinheiro de dentro do jogo também. Então não, você nem tudo... é obrigado a gastar. Não. No LoL você pode comprar tudo com o dinheiro do jogo, menos skin. Menos skin? É isso, foda-se, né? Skin é... É, foda-se não. É o que dá dinheiro pro Dota. Não, foda-se pro cara que tá jogando. O pentinho é maravilhoso. Não, sim, você foda-se. Você não se sente obrigado a comprar, isso que eu quero dizer. Não. Isso não de forma nenhuma, exatamente. Esse é o grande lance. O Bode comprou uma skin maneiríssima pra um maluco porco lá do Dota, que ele veio me mostrar todo empolgado uma vez. No ano que eu joguei Dota com a galera, o presente de Natal de todo mundo foi uma skinzinha do char favorito. Eu falei, vou dar um presente barato pra todo mundo e ninguém vai poder falar, ó, pivô, tu não lembrou de mim. Na época você jogava LOL só. A galera que jogava Dota comigo, todo mundo ganhou uma skin de qualquer merda aí. Bode ganhou a do gordo. Todo mundo ganhou. Eu dei skin pra todo mundo. Eu não lembro mais do gordo. É o Bode, não é? É o Bode, é. Porra, saudade de Dota. Vou jogar Dota, Bode? Não mais. 40% dos usuários do programa do Haddad do crack voltam para as drogas, Bot. Seja parte dos 40%, Bot. Mas, pô, Guilherme, excelente argumento, formato, cara. O formato empresarial microtransação, é complicado, não, cara. Tipo assim, 60 dólares numa parada só multiplayer é tenso. É verdade, você tem toda a razão, cara. Esses caras aí realmente acharam o jeito. E até vazou, né, entre aspas, né, pra outros jogos, tipo Killer Instinct. O Killer Instinct meio que entrou nessa também, né? Ele é um jogo que você compra barato, você vai numa loja americana qualquer, que, enfim, pra pegar o exemplo de lojas que vendem jogo a preço cheio, né? E encontra o Killer Instinct vendendo a R$60, se não me engano. E aí ele meio que fala pra você, compra agora a temporada 2 do Killer Instinct. Compre o Battletoads pra jogar no Killer Instinct. Foda. Hype, foda-se, né? Ele meio que foi por esse lado também, né? Você compra um jogo e um boneco. Tipo que a Capcom fez o Street Fighter. É uma coisa, um jeito legal de você ver esse tipo de jogo. Porque jogo de luta meio que tá virando isso também, né? Galera meio que já desistiu de vou zerar com todo. E nego vai lá, online play, foda-se. Na real, eu acho o formato do LoL de longe, assim, o melhor formato multiplayer, cara. Tipo assim, LoL de longe. Você... Aliás, você não precisa achar nada, né? Eles compram para mim. Mas a parada é o quê? Você entra no jogo, já tem alguns heróis ali sorteados, então o próprio jogo te incentiva a experimentar personagem novo, e você gasta dinheiro pra travar ali os caras que você gostou mais de jogar. Eu achei bem honestão, assim. Eu não sabia que o principal funcionava assim, eu confesso pra vocês. Eu achava que meio que vinha tudo aberto e de vez em quando vinha boneco novo e você tem que comprar. Mas não, isso existe cê também. Mas no começo meio que você só tem alguns. Você tem um random a cada partida e vai lá. Não, agora são heroes da semana. Ah, são. Igual o Killer Instinct, então, né? Que o Killer Instinct eu conheço como é. Só entendi. Que o Killer Instinct acha por mês, né? É, sei lá, já não. O Xbox nem tá comigo, tá com o Goku. Mas. Mas é. Mas peraí, o Killer Instinct assim. É assim? Ele tem bonecos de graça? O Killer Instinct não, é de graça. Ele tem sempre um de graça. O Killer Instinct é de graça, se não me engano. Você vai no Xbox Live e baixa. Baixei o Killer Instinct. Você tem um boneco por período de tempo, que é o boneco que você pode jogar. Quando assim que saiu, foi o. É, assim que saiu foi o Diego, obviamente, que é o Ryu Ninja do jogo. É. Depois virou o Saber Wolf, se não me engano. Aí foi pro Spinal e foi rodando. Quando você pagava os R$40 e comprava o jogo, eu comprei o jogo. Muito bom, por sinal, esse jogo. Ele é bom, tá? Você desbloqueava todo mundo da chamada temporada 1 do Killer Instinct, que eram 6, se não me engano. É, Diego, Sadira, Saber Wolf, Glacius e mais um, acho que Spinal. Shift Thunder também. É, o índio, né? É. E aí depois teve a temporada 2, que veio mais gente, e agora vai ter uma terceira, se não me engano, sei lá. É, vai começar a terceira. Vai ter o sapo. Então meio que misturou esse esquema de MOBA com o esquema de MMO, tipo temporadas de WoW, sacou? Entendi. Não sei como é que é o nome que o pessoal usa no WoW. Expansão. Mas é temporada expansão, mesmo. Expansão, é, meio que expansões, né? É, expansão. Entrou meio que nesse esquema, e isso é um esquema legal, mas que não funciona talvez pra todo tipo de jogo, né? Não vejo um Battlefield ou um Call of Duty funcionando assim. Ah, mas ele tem Season Pass, né? Tem Season Pass, é verdade. Mas o Season Pass pra esses jogos é do tipo, vai sair mais armas, vai sair mais cenário, vai sair mais qualquer merda, e você já ganha tudo. Mas, sei lá, não é uma coisa do tipo, ah, o Call of Duty tá de graça e você começa só podendo jogar com uma pistolinha. Ou a semana que vem todo mundo tá só de metralhadora. Se você quiser, você compra a Uzi. Aí um gordinho que compra a Uzi quebra o jogo, porque é um gordinho de Uzi, gasta R$2, o resto que tá lá jogando de pistolinha, de humilde, só morre pra ele. É, coisa que nesses jogos de MOBA, etc, não funciona assim, porque na verdade você tá indo ali por ser, cada personagem é bem diferente do outro, teoricamente. Embora você tenha razão, né, em teoria, na prática, eu não sei se a Riot ainda faz isso, mas na época que eu jogava, era prática comum, violenta, eu não sei se não era uma coisa que todo mundo sabia, mas era uma coisa que todo mundo suspeitava violentamente, que a Riot, ela lançava os personagens novos, né, propositalmente desbalanceados, tipo, roubados, pra nego comprar, porque, tipo, geralmente o personagem logo que ele lançava, ele era mais caro, ele ia ficando mais barato bem depois, então, sim, pra você comprar o personagem assim que ele lançava, não era muito raro você conseguir comprar com dinheiro, com funny money do jogo, entendeu? Você tinha que pagar dinheiro de verdade. Então eu suspeitava que nego botava o herói roubado pra nego gastar dinheiro pra comprar longe do herói. Longe de me defender a Riot, mas normalmente quando surge herói novo, ele é muito desbalanceado, ele geralmente chega pelado, assim. Sempre. Sim, o Abaddon, quando chegou no Dota, era um absurdo, cara. O Abaddon nasceu daí. Bota o escudo em mim. O Abaddon nasceu daí, né? Mas olha só, eu acho que isso tem que ser feito mesmo, porque, por exemplo, o jogador de futebol, assim que troca de time, primeiro jogo o cara faz 2 gols, meu irmão. O maluco foi jogar no Flamengo agora, é o tal de Ederson, 2 gols. Aí o porra do Jorge Henrique vai jogar no Vasco agora, porque sabendo, foi 1-0 Vasco contra o Flamengo, Jorge Henrique. Teve um moleque aí do Botafogo, Luiz Henrique, que primeiro jogo como profissional, 2-0 Botafogo, 2 gols de um moleque, 17 anos. Essas porra direto, eu acho que tem que ser assim também o videogame. Acho que tem que ser igual futebol. Depois falou, para de jogar. Jogou um jogo, depois nunca mais joga, filho da puta. Fica lá ganhando 30 mil por mês pra não fazer porra nenhuma. Então o que a Nintendo anda fazendo com o multiplayer dela é o certo. Ela não força a barra, deixa aquele multiplayer local ainda mais incrementado. Você pode jogar com 8 amiguinhos o seu Smash. Você tem um Mario Kart bacana pra cacete online, bacana pra caramba offline. Note que o Smash ele não se comprometeu a ter um multiplayer 8. O online não tem 8 no Smash. Pra 4 jogadores funciona bem online, bota pra 8 local, foda-se, não vou testar. Não quero essa merda. Foda-se. Não precisa, né? Se for seguro, vai querer juntar 8 pessoas online. Você falou da Nintendo aí, eu tô jogando freneticamente Splatoon, cara. Ah. E cacete, mano. É bom essa buceta? Só ouvi falar bem. É bom. Tô querendo pra jogar. Caralho, mano. Eu, tipo assim, eu comprei o jogo no lançamento, não aguentei. Eles abriram pro Global Test Fire. E quando eu joguei o Test Fire, eu fiquei maluco, assim. Você jogou o Test Fire, cara? Você ficou de madrugada acordado? Não é de madrugada. Ele foi umas 7 não? Umas 7 horas da noite, mais ou menos. Me fudi, então. Dei mole. Não joguei. Não, esse foi o primeiro. O primeiro, o Test Fire. Entendi. E eu saí de lá falando, não, eu realmente preciso jogar esse jogo, tipo, imediatamente. Aí eu acabei comprando ele no lançamento digital, eu raramente faço essas maluquices assim com o console. É, e o que acontece? Eu tô acompanhando o jogo, né? Porque eu jogo ele bastante e tal. Cara, a moral é que eles estão acertando muito bem, porque ele toda semana lança uma atualização com arma nova, com cenário novo, ou com um modo novo, aumentando a brincadeira ali, entendeu? Isso que é parado, mas, é assim que você faz o jogo multiplayer. A minha ignorância aqui agora, eu não sei. O Splatoon é desenvolvido pela Nintendo? Ou é uma dessas subsidiárias e... Cara, é lá de dentro. Party, né? É lá de dentro, né? De todo party. Modo. É um jogo da Nintendo que você vai sair pro Wii U. Sim. Cara, acho que... Primeiro, eu acho que eu tô sendo um pouco tendencioso agora, mas desde que eu comprei o Wii U, que eu, obviamente, comecei a acompanhar as coisas da Nintendo, inclusive queria agradecer, até em nome do Bode, o nosso amigo Pombo, por ter feito aquela aposta naquela noite de quarta-feira, de falar, se vocês todos aqui nessa mesa forem comprar um Wii U, eu vou também. Todos temos um Wii U hoje em dia, foi uma belíssima aposta na época. Não sabe brincar, não sabe com quem tava brincando. Tava na mesa com um cara que comprou uma calça sem experimentar. Não fui eu que fiz isso. Quem que tá falando aí? Não fui eu que fiz isso. Nossa, esse cara é vida louca mesmo. Serviu a calça. Eu usei o respeito do trabalho, inclusive. Porra, R$20, cara. Vou provar essa merda. Vou pegar, se não der em mim, eu dou pra outro, porra. Pessoa. No meio de São Paulo, no meio da Praça da Sé, vou ficar provando calça. Mas tudo que a Nintendo anda fazendo com o Wii U, eu tô achando bastante acertado. Então eu sou um pouco tendencioso pra falar. Mas acho que eles estão seguindo no caminho certo. Inclusive esse Mario Maker que vai sair agora, não tô acompanhando tão de perto, mas deve ter um modo de publicar os seus jogos online. Chama Little Big Planet, tá igualzinho. Se chama Little Big Planet. Ninguém vai falar que é clone de Little Big Planet. Não. Mas se fosse o contrário, todo mundo ia falar que era clone de Mario Maker. Lógico. Porque a Nintendo tem esse poder, né, de... Cara, eu tô acompanhando bastante esse jogo, tá? Inclusive, já comprei o meu físico já na pré-venda. Que isso? Eu queria o bundle que vem com o Amiibo, não consegui. Aí eu acho que eu vou acabar fazendo isso também. Eu queria ter comprado digital, cara. Me arrependi, porque tô dando hype muito fodido. E sim, ele tem um modo de compartilhar online, e ele tem um modo que eu acho que vai ser o mais promissor aí, que é o modo das 100 vidas. Tem das 100 vidas e das 10 vidas, que é o quê? Você simplesmente dá play e fala, vou jogar o desafio das 100 vidas. Que ele pega fases... Fase no ranqueamento online que as pessoas compartilharam e te dá 100 vidas pra você, e ver até onde você chega. Survival mode. Cara, é por aí. Você tem 100 vidas e você vê quantas fases você consegue passar com essas 100 vidas. E o mais legal é que, tipo assim, você não tem que pesquisar nada em nenhuma intervalo. Você senta, liga e fala, quero jogar fases feitas por pessoas legais. Bam, aí ele te dá fase. Não, né? Aí tu pega uma fase trantona. Não, pior que tem o seguinte, ou seja, se isso crescer muito, claro, assim, se fosse um jogo pra PC ia ser absal de possibilidades. Isso é. O Wii U não tem tanta gente assim que tem o Wii U, o market share dele tá razoavelmente baixo, mas tem muito japonês com o Wii U, e japonês é meio retardado. E enfim, você precisa só de uma fanbase pequena de retardados de Nintendo, e tem, pra que eles façam com que esse Mario Maker, esse modo, vire praticamente um gerador procedural de fases. Não, porque dificilmente você vai jogar a mesma fase duas vezes. Se for ranqueado, talvez vá, mas se for aleatório, dentro de um mar de possibilidades, você vai jogar o jogo diferente pra sempre, cara. E mano, eu que não sou japonês retardado, tô querendo fazer fase nessa porra. Também tô, e assim, eles acertaram, né? Porque o Little Big Planet dá pra fazer tudo que provavelmente o Mario dá pra fazer, mas é tipo um Sackboy, não é o Mario. Não é Mario. Não, mas é isso. Eu vou dizer que é pensar, vou dizer que é muito difícil fazer fase no Super Meat Boy. No Super Meat Boy é o caralho. No Sackboy. No Little Big. Isso é o Super Sackboy, cara. É tipo, você faz o meu jogo pra mim. Cara, vai falar que não é genial essa parada. É genial. E as pessoas vão... Cara, as pessoas vão pagar para fazer o seu jogo. Eu joguei muito Little Big Planet 1 e as melhores fases eram criadas pela galera, cara. Com certeza. Lembra da fase, aquela fase da calculadora? Não a fase, mas o cara fez uma calculadora mecânica. Uhum. Você acertava a conta e caía as bolinhas certas e te morretava, né? Caralho. Gente, cara, não, o Mario Maker não vai ter essa liberdade toda, né, cara? Mas pelo menos vai ser bem mais fácil de fazer fase que o Little Big Planet. E a parada é que os caras fizeram o jogo já pensando na comunidade online, sacou? Eu falo, tem como você misturar essas paradas aqui e fazer coisas loucas. Por exemplo, você pode pegar o cogumelo, aí você bota o cogumelo no Goomba, sabe? E fora também os amiibos, cara. Eu tô pensando até a parada seguinte, eu tenho um amiibo da Samus aqui. Quando você coloca o amiibo no Mario Maker, ele desbloqueia um skin da Samus. Então eu posso refazer algumas fases do Metroid, dentro do Mario Maker. E outra coisa que eu posso fazer também, eu posso pegar o amiibo do Sonic, eu posso colocar cada moedinha pra fazer o barulho do anel do Sonic, porque tem como eu colocar um som customizado dentro do jogo. Eu faço uma fase do Sonic. Não tempo, mas você pode botar o som do amiibo específico que ele libera. Pode gravar. A Nintendo tá permitindo isso? Ela tirou a troca de cartas do DS, pô. Vai deixar isso? Se você também puder botar seus assets visuais, aí vira tipo uma engine. Não. Eu só vou colocar som pornô. Vai ter pênis na porra do jogo. Mas pelo menos vai ser só som. O jogo vai lançar 11 de setembro, velho. Vai ter duas torres explodindo naquela fase que uparem lá. Cara, com certeza. Com certeza. Vai ter castelinho estourando e caindo. Genial. Porra. Acho que todos agora querem jogar Mario Maker, né? Eu tô afimzão, cara. Eu quero jogar com o Luigi Magrelo. Não, eu tenho um fã, na verdade. Eu acho que é Splatoon. Quer jogar Splatoon, né? E eu quero um amiibo do Mega Man agora, porque eu preciso jogar com o Mega Man nessas fases. Mas será que vai dar? Não, mas você não precisa ter o amiibo. É o cara que fez a fase. Então o cara faz a fase. Ele pode fazer a fase do Mega Man, e aí você pega um cogumelo que te dá o power-up e você vira o Mega Man. E é exatamente o mesmo Mega Man do NES, cara. Meu Deus. E do caralho? Eu quero Mario Maker. Bom, então quem vai comprar Mario Maker agora? Mario Maker. Wii U. Podemos acabar, senhor? Alguma posição a mais pra que falemos aqui? Não. Vou voltar a imitar o camarada lá. Estamos chegando mais uma vez na Cast, eu hoje jogos. Foi maneiro? Gostou? Foi legal? Senhor da Eternidade, você que é designer e você que é o cara que. Não sei o Kiliano já fez jogo na vida. Já fez jogo, Kiliano? Já fiz jogo. Posso mandar o link até pra vocês jogarem ali. Manda pra gente aqui que eu tô a fim de jogar um joguinho. E. Joguinho no bom sentido, não tô menosprezando, não. Só um pouquinho. Não, é joguinho mesmo. Sacanagem. Pode menosprezar. Então, senhor da Eternidade e Kiliano. Senhor da Eternidade primeiro. Você que é designer de The Juegos, que tem o seu Cthulhu vs Santa Claus, Guerra no Natal. Me diga, qual é a sua visão de modelo ideal pra essa parada de multiplayer, onde teoricamente não teria e vice-versa? Cara, é bem simples e regado de bom senso. Se você quer fazer um modo multiplayer pro seu jogo, pensa nisso. Tipo, eu não tô falando que precisa ser um modo de multiplayer totalmente complexo. Mas você tem que pensar, tipo assim, caraca, isso aqui funciona. Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo. Na verdade é meio estúpido e não faz muito sentido, mas esses meus exemplos são sempre assim. Mas o Pokémon Stadium. O multiplayer, na verdade, teoricamente, você pode jogar o multiplayer normal, que é batalha chata de Pokémon que ninguém gosta. Mas eles botaram um modo de minigames a la Mario Party, que ficou do caralho. E vale a pena pra caralho você jogar. Eu lembro que alugava essa porra desse jogo só pra jogar esses minigames escrotos com meus amigos. Então, tipo, é um multiplayer merda, mas é um multiplayer que super funciona e super diverte. Então, o meu ponto é esse. Não tenta fazer uma parada cagada só pra cumprir meta de que falaram que tem que ter multiplayer, entendeu? Faz a porra direito. Caralho, quebrei uma porra escrota aqui, foi mal. Se você falou até, lembrei do. Tem uns minigamezinhos naquele Mario de DS. Que teve um que eu jogava direto, era o meu jogo de fazer o número 2. Que era o jogo que vinha os Mariozinhos pulando no prédio e você tinha que desenhar o tapetinho pro Mario pular de volta. Aquilo era fantástico, era fantástico, era melhor que o jogo. O jogo eu nem jogava, não sei nem que jogo era aquele mais, né? E aí, Kiliano, e você? Ah, cara, a palavra do dia é foco. Tenha foco, faça. Vai fazer um bom single player? Faça um bom single player. Vai fazer um bom multiplayer? Faça um bom multiplayer. Quer fazer os dois? Desembolsa a grana, mas faz direito. Isso aí, faz direito. E esse teu jogo aqui de Game Boy tá irado, hein, cara? Ô, curtiu? Eu fiz uma demo curtinha, da hora. Enviem seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Nós temos o nosso grupo no Facebook, acessado em facebook.com/groups/baixofrentesoco. Temos uma fanpage que é facebook.com/baixofrentesoco. Nós temos o nosso twitch.tv/baixofrentesoco. Nós temos o nosso twitter.com/baixofrentesoco. E nós agora temos até um Patreon que a gente nunca fala o endereço, mas ele tá lá, e se você entrar no Patreon, você você acha? Se você encontrar, você tem que doar. É. A gente meio que tá se fazendo de difícil, né? Em vez de falar logo essa porra. Como se fosse muito difícil entrar lá e achar. Cara, não. A gente não quer pedir, entendeu, cara? Pô, entendeu? Aí, pô, essa parada de pagar servidor e pá. Não, pô. Falar nada, não. Cara, manter o mistério. Manter o mistério, é. Qual será que é o Patreon do Baixo Frente Soco? Deve ser uma parada muito bizarra. Tipo, será que ele realmente existe? Andrezinho TDK 15. É, a gatinha sem gato. Uma porra, se vocês encontrarem um Andrezinho TDK 11, por favor, doem para o Andrezinho TDK 11. Não, cara, faz isso não, porque não é a gente, é algum aproveitador. E olha só, é provável. É possível que nesse fim de semana, domingo, uma antiga promessa do Baixo Frente Soco venha a ser cumprida ao vivo no Twitch. Então, fiquem de olho lá. Tá? É alguma coisa que tem capa e voa. Eita! Valendo um GameCube. Valendo um videogame. Caramba! Talvez não seja um GameCube. Valendo alguma coisa aí. Não vai abrir mão do GameCube mais, meu irmão? Porque eu não sei onde tá. Mas tá por aqui. Mas valendo um prêmio aí. Kiliano, por favor, diga-nos. Fala dos seus projetos pessoais. O que você anda fazendo quarta-feira de noite, etc. Então, vou deixar dicas marotas pra vocês. Primeiro, o meu canal, que é o 365 Wins, que você tem que jogar. Eu fiz uma lista com 365 jogos independentes. A lista já acabou, mas eu continuo produzindo conteúdo. Às vezes eu levo o desenvolvedor de jogo pra poder bater um papo lá, apresentar seus joguinhos, falar sobre game design e tal. Então é YouTube. Tem, por exemplo, uma entrevista com o Danilo Dias, né, falando do processo de criação dele, do Oniken e também do Dallas, etc. Pra quem quer desenvolver e pra quem quer ver esse lado independente de jogo, vale muito a pena, vá lá e veja. Sim. Devore esse canal, sim, fantástico. Trouxe muita gente pra lá, trouxe o Danilo, trouxe o Marcelo Barbosa lá do Tcheco no Castelo do Sarney, uma porrada de gente. youtube.com/365indies, tudo/365indies, Facebook, Twitter, site 365indies.com, ainda não, quem sabe. eu deixo a dica mora aí pra vocês. Eu voltei a jogar RPG de mesa todos os sábados e, meu Deus, é uma delícia. Joguem RPG de mesa. Castro, seu jogo, por favor, faz um apelo. Cara, fazer isso, acabar de novo dessa porra? Faz, cara. Sim, faz toda semana. Toda semana a gente fala que tem um Twitter no Baixo Frente Soco e não atualiza. Seu jogo é jogável. É verdade, meu jogo é jogável. Caralho. Inclusive, o nome do jogo de viado é Cthulhu vs Santa Claus War on Christmas, ou Guerra no Natal. É um jogo feito por quatro viados que dão um pro outro, mas ele é feito com muito amor e carinho. Hoje em dia, graças a Deus, ele já tá completamente sem bug, eu acho, mas se você achar um bug, você já pode falar comigo. Enfim, ele custa, acho que $1, que hoje em dia deve ser R$100, mas tem uma versão free que você pode jogar sem choro. E tem um modo difícil, que é o modo mais maneiro. E tem um modo difícil, que é o modo mais maneiro. Onde eu acho esse jogo? Na loja de qualquer bosta, menos do Google Play. Que o Little Spawn tem que se fuder. Na Google Play e no iTunes. Beleza. Tá bom? Legal. Jogo maneiro, hein, cara. Eu gostei do seu jogo. Eu gostei. Não é um Satellite Rush, mas é pra celular também, né? É o que dá pra fazer. Nessas plataformas inferiores de mobilidade urbana. Pois é. E agora você tá fazendo um jogo pornô, né? Na verdade eu tô fazendo um jogo normal, mas eu tô fazendo um jogo pornô sozinho. Ah, entendi. Ah, não é contratado. Achei que fosse alguma coisa. O pornô é meu projeto solo. Pô, entendi. É o Terry Rock. Que, né? Tu é o Tracy Morgan fazendo o jogo pornô. Eu também, né? Tô fazendo um, vamos trocar umas figurinhas depois. Trocar pornô. Trocar Playboy. Só que o meu é pornô gay. Vamos trocar uma marca de jogo pela webcam. Não, mas não tem problema. Isso é que eu chamo de procurar, explorar, tá nicho. Tá tudo junto, tá tudo certo. Daigão e Bodão. Tem outros dicas. Excelente. Então não é gay, exatamente. É zoogay. É gay. É gayzófilo. É um urso macho ou um urso fêmea? Eita. É um urso gay. Ele se identifica como gay, fodeu. Será que o gênero dos ursos também é uma construção social? Caralho, será que os ursos também se dizem não binários? Assim? Peraí, o que tá vindo ali no alto? É um será mestrado? Existe... É uma tese de mestrado que tá vindo? Será que existe urso queer? É um urso cis e um urso trans, é isso mesmo que você tá querendo. Urso que se depila? Urso metrosexual. Pra sair na noite? Urso metrosexual? Urso lambersexual? Será que tem? É tipo na colmeia, tá ligado? Fica lá na floresta mesmo, foda-se. E o... Chega, né? A maconha já rolou solta aqui nessa porra, né? Daqui a pouco a polícia tá batendo aí na casa de cada um. Então, senhores, muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com... Foda-se. Fiquem com Cthulhu, viu? Que é uma puta que pariu. E até semana que vem. Fiquem com Satanás. Satanás. Satanás.